Dia 6 de novembro, Festival do Orkut Fest 2. Às 6 da tarde, no Clube Recreativo Vilelense. Com 4 atrações imperdíveis pra você. Pagou Mania. DJ Julie, DJ Aranha e Forrozão Raio Laser. Apoio, Prefeito Theo Pereira, Gerarte e Deputado Estadual Joãozinho Pereira. 6 de novembro, Festival do Orkut Fest 2, em Teutônio Vilela.